ocean deep inside of me. If you got something to believe in, I got something to believe in. Your touch is like my therapy. Your body is the drug that I can't ever leave. And when you're next to me, then I got something to believe in, something to believe in. conjure up. I put myself first, you right above. I left my heart right at the threshold of your love. I'm dancing with the wolves to me. Loved by the wolves inside this room. I'm starting to regret the things I said, but did I let you? I've been spending nights with no sleep.

Have I lost my mind? I don't care your feelings tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. Hallo, ich bin Katrin Blanken aus Dülmen und mir gefällt Radio Kiepenkerl wegen der vielen coolen Hits. Klassiker aus den 80ern, den 90ern und die aktuellen Charts. Die Mischung finde ich halt einfach richtig gut. Und im Internet finde ich die Instagram-Seite ganz interessant. Man kriegt so einen Einblick in die Kulissen von Radio Kiepenkerl, coole Aktionen und ganz viele tolle Fotos aus dem Münsterland. Radio Kiepenkerl, im Radio und bei Instagram. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Still I be. Original Hit Mix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Yeah. Talk about the weather instead. Hitmix mit DJ Enrico Ossendorf. Make it everything go.